Um dia de sol, quero estar perto do sol, de quem me deixou melhor. E os inimigos não tem, que hoje é só da gente. Todo mundo contente, se livra das correntes. Não quero mais gata, mas aqui me gata. Gata de fé, mas parceiro e mais nada. Partindo pro rolê, maluco eu tô de boa. Mente criou asa, casa é nós que voa. O meu flow em brasa, ilumina minha pessoa. Vagabundo, cão de caça, gataça e zoa. Eu quero a zoeira do dia a dia de bobeira. Na beira do bar, alguém para amar. Só de brincadeira, sem me entregar. Pra não estragar, brisa passageira. A vida é louca, mano, então corra. Um leão por dia é mate ou morra. E que se foda a hierarquia, ninguém vai me dizer o que fazer nesse dia. Um dia de sol, um dia de sol. Quero estar perto do sol, de quem me deixou melhor. E os inimigos não tente, que hoje é só da gente. Todo mundo contente, se livra das correntes. Um dia de sol, um dia de sol, quero estar perto do sol, e quem me deixou melhor. E os inimigos não tem, que hoje é só da gente. Todo mundo contente, se livra das correntes. Quero a energia do sol, a brisa que vem do mar. Quero a companhia só de quem quer meu bem-estar. Quero um bom dia com a sorte da bola 8 de bilhar. A última chance, meu sonho faz meu olho brilhar. Me deu uma magia sem truque, uma vibe de jazz. Desliga a TV, sai do Facebook e vai viajar. Ver o sol nascer ou vai vadiar. Não há tempo a perder, só tempo pra ganhar. Quando a chapa esquentou, não fugiu, ficou frio. Não existe casa clã sem coringa, class skill. Tempo ruim passou, tamo junto, tio, nesse um dia de sol, um dia de sol. Quero estar perto.